Se quer amor, casa com ele. Quer prazer, fica comigo. Ele nunca vai saber do nosso love proibido. Amor, casa com ele. Prazer, fica comigo. Na batida do amor é um love proibido. Flávio Rocha! Vem com Flávio Rocha! Ao vivo! De grife eu te pego de um jeito que cê não resiste. Ele jura que te ama, até poesia declama. Só que no final da noite é meu nome que cê chama. E eu vou correndo pra te encontrar, porque o nosso love é massa. E quando a gente se abraça, sinto que o amor está no ar. Com ele quer prazer, ficar comigo. Ele nunca vai saber do nosso love proibido. Amor, casa com ele, prazer, ficar comigo. Na batida do amor é um love proibido. Quer prazer, ficar comigo. Ele nunca vai saber do nosso love proibido. Amor, casa com ele, prazer, ficar comigo. Na batida do amor é um love proibido. Roupa de grife, eu te pego de um jeito que cê não resiste. Ele jura que te ama, até poesia declama. Só que no final da noite é meu nome que cê chama. E eu vou correndo pra te encontrar, porque o nosso love é massa. E quando a gente se abraça, sinto que o amor está no ar. Quer amor, casa com ele. Quer prazer, ficar comigo. Ele nunca vai saber do nosso love proibido. Amor, casa com ele. Prazer, ficar comigo. Na batida do amor é um love proibido. Quer amor, casa com ele. Quer prazer, ficar comigo. Ele nunca vai saber do nosso love.